É isso aí, pessoal. Estamos aqui na Rádio Livre Capivara. Este é o Sono Provisório, iniciando-se mais uma vez nos Pérolas aos poucos. Eu acho que eu já estou chegando lá em Campinas. É, Sono Provisório, para oitava vez eu confundo o nome do programa com o antigo programa que eu tinha aqui na rádio. Naquele tempo eu até falava meu nome verdadeiro, mas agora eu não falo mais. Esse é o Pérolas aos poucos. E hoje homenageando um grande ser humano, uma figura iluminada, um sujeito que só de olhar você já vê que o cara é diferente de tudo, e quando você ouve o cara tocar é massa pra caramba, que é o Hermeto Pascoal. Essa figura aí absurdamente talentosa que nos encanta com suas belas músicas. É isso aí, o cara de Lagoa da Canoa, lagoano. Pegamos aí mais um discão que se chama Hermeto Pascoal e Grupo. Não falo o ano aqui, depois a gente descobre. E o Hermeto que teve o grande privilégio de tocar com o Mix aqui quando esteve em São Carlos. É isso aí, então vamos começar aí o programa. Esse é o lado A do disco. Thank you. na pinha. Ore, zero raio. Thank you. Thank you. É isso aí, pessoal. Estamos tocando Hermeto Pascoal e grupo hoje no Pérolas aos Poucos, em homenagem ao Hermeto Pascoal. As músicas que rolaram foi Sorrindo, Magimani Saguei, Lá na Casa da Madame Eu Ui, De Bandeja e Tudo, Série de Arco. É isso aí, vamos continuar tocando aí, pessoal. Thank you. Thank you. Thank you. É isso aí, pessoal. Estamos na Rádio Livre Capivara, no programa Pérolas aos Poucos. Acabamos o disco do Hermeto Pascoal. As músicas que rolaram foram Novena, Moreneide, Cores, A Taça e Briguinha de Músicos Malucos no Coreto. Muito legal o nome dessa música. Agora a gente vai deixar vocês com mais algumas musiquinhas aqui do... Musiquinhas, musiconas do Hermeto, do com Ayrton Moreira. Hoje o programa é um pouco mais curto, a gente tá com muitas atribuições, eu e o Sub. Por isso vai ser isso. Mas outro dia a gente volta, talvez o primeiro a gente repetir a pérola, talvez seja o Hermeto, acho que ele merece. Talvez um programa mais comprido um dia. Mas é isso aí. O Hermeto é demais. O Hermeto é muito bom. Falou, pessoal. Só pra não deixar passar em branco, eu lembrei de um filme, documentário brasileiro, chamado Janela da Alma. Você assistiu isso aí, Laurina? E tem uns depoimentos muito interessantes do Hermeto ali. Vale a pena ver o filme, pelo filme mesmo, mas também por essa entrevista do Hermeto. E também dar uma olhada no YouTube ali, procurar, porque tem umas cenas muito boas, uns vídeos muito bons do Hermeto tocando ao ar livre, assim, tem umas que ele toca flauta na cachoeira, que é muito legal. Tem dele tocando uma porca também, enfim. Vale a pena dar uma fuçada lá. Semana que vem a gente volta então com mais um discão. É isso aí, essa é a Rádio Livre Capivara 96.1 FM.

roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menino, o galho da roseira. Thank you. Thank you.